candidato para as próximas eleições, mas eu queria te falar sobre o meu. É rapidinho. Aí. Se você tem algum problema, ele pode resolver. Candidato ideal, ele pode salvar você. Ele faz boas obras, tem infraestrutura na área da saúde, ele ministra cura. Pavimenta sua vida que antes era de véu. Ele constrói estradas direto para o céu. É o melhor candidato, ele é o mais completo. Porque pra vida eterna só ele tem projeto. Nas comunicações ele é fenomenal. Fala várias línguas, ele é pentecostal. Ele não tem assessores, não usa de macete, atende pessoalmente. Quem vai ao seu gabinete, vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida. Ele é o grande criador do plano financeiro. Nem dólar, nem euro, é o sangue do cordeiro. Trouxe esperança pros malucos da favela. Pagou a dívida externa, interna e eterna. Suas obras conhecidas em todo o universo. Criou o céu, a terra, o verão, o inverno. Cumpre todas as palavras que saem da sua boca. Haja luz, ouve luz, haja escolha. Ouve escolha. Quem conhece, confia e não se desespera. Ele mata sua sede, nem que tire água da pedra. Depois de eleito, ele não deixa furo. Faz melhor do que imagina e vai além do discurso. Vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida. Ele assume o governo de forma consciente. Ele aceita morrer pela sua gente. A melhor opção, ele é o mais maduro. Tem boa intenção e bons planos pro futuro. É iluminação se o túnel for escuro. É edificação, fortaleza, ele é seguro. O nosso candidato oferece melhoria. Vida mais saudável pra sua vida todo dia. Na área da segurança, veja o que ele vai fazer. Milícias de anjos pra proteger você. Elejam ele pra sua vida. Assuma o compromisso. Se não for bom presidente, nunca mais comprei meu disco. Vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida, vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente da sua vida. E confirma.